Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Mugi. E nessa playlist nós iremos comentar sobre alguns animes da temporada que acabou, né? A temporada de primavera de 2016. Muita coisa legal. Não dá pra falar todos, porque a gente não viu todos, né? E também até porque o formato da playlist não cabe tudo, né? Mas beleza. Com certeza. Mas então, já começaram escutando a música que abriu a playlist, tá tocando aí música de fundo. Ela é uma música chamada Utatane Sunshine, da banda chamada Unlimited Tone, de um anime que eu gostei bastante. É o Tanaka Kun wa Itsumo Kedaruge, que é um anime do cara da preguiça. Você vê esse anime e você fica com a preguiça de fazer tanta coisa. Um vidão desse daqui. Ele fala assim que, ó, tem um cara chamado Tanaka. Ele é um estudante. Esse é um cara que obedece a lei do mínimo esforço, porque ele não tem entusiasmo ou motivação pra fazer qualquer tipo de coisa. Ele tá sempre exausto, tá querendo dormir, mas apesar de tudo, as pessoas gostam muito dele. Ah, o Tanaka, tudo bem, não tem problema. É um anime cômico, legalzinho e gostoso de ser visto também. Eu sempre me identifico com esses protagonistas, assim, da lei do mínimo de esforço, tipo o Tanaka-kun, tipo o principal lá, o protagonista de Ryouka. Esses caras são bem a minha cara, velho. Aí nessa história também tem o melhor amigo dele, que ele sempre carrega o cara pra qualquer lugar. O cara é alto, é forte, mas é um cara muito gente boa. Aí nessa história também tem uma garota que parece gostar dele, tem uma outra garota que diz que quer ser aprendiz do cara, né? Querer ser tão preguiçoso quanto ele. Tem outra que diz que é uma delinquente, mas na verdade não é nada disso. Tem toda essa história com todos esses amigos na escola, vida cotidiana. Slice of life. Slice of life. E essa música também que é bem gostosa, dá uma preguiça também, cara. Tem vontade de ficar dormindo em alguns momentos. Como já disse, esse anime, você termina de ver cada episódio, você fica com a preguiça. Mas é muito bom. É uma boa recomendação. Eu gostei desse anime, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Mugi? Bem, eu vou falar agora de um anime que veio com uma abertura incrível pra quem estava com saudades de Kuroko no Basket Gran Rodeo. Temos aí Trash Candy de Gran Rodeo, velho. Olha, o anime é Bungo Stray Dogs. Não tem nada a ver com basquete, né? Mas, cara, Gran Rodeo, pra mim, é a banda que ficou marcada Kuroko no Basket, né? Porque todas as aberturas de Kuroko é essa banda. E é muito característico, cara. É extremamente característico. Quando começou a tocar essa música, eu automaticamente falei, caraca, é Gran Rodeo, velho. Pois é. Né? É muito característico. Tem poucas bandas que eu acho que assim que são bem características. É, entre elas, eu acho que são três pra mim. Eu escuto e identifico, mesmo que eu não saiba a música. Tipo, é uma música nova, eu identifico. Que é o Asian Kung Fu Generation, que tem tipo uma pegada bem rockzinha, mas tem a pegada deles. Gran Rodeo e Funkishi. Essas três, quando tocar, eu sei quais são, tá ligado? As bandas. Enfim, e o que acontece? É, o anime é o Bungo Stray Dogs. Esse anime é um anime que, assim, eu gosto bastante. Eu já conhecia anteriormente pelo mangá, tá? E ele conta a vida do Akatsushi, né? Que é o Tigro Man. Eu achei legal que, assim, eu não sei se é essa tradução realmente de Tigro Man do que eles falam, porque quando eu lia no mangá, era assim mesmo que escrevia. Achei muito legal. Eu não sei se é realmente assim que se é a tradução, mas enfim. O Akatsushi é apresentado do nada. Ele foi expulso de um orfanato. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem nada. E é descoberto que ele tem o poder de se transformar em um tigre, poder forte. A princípio, nem ele mesmo tem esse conhecimento. E ele entra pra uma organização de detetives que resolvem casos de poderes paranormais. Todos a galera desses detetives tem poderes também, e nem sempre são casos de poderes que eles vão enfrentar. Mas eles são uma organização de detetives bem famosa, até mesmo a polícia chama eles. E é bem interessante, é bem legal. Tem um plot muito forte em cima do Atsushi. Você vai vendo outros personagens que também são muito, muito legais, tá? Dazai, que é o Suicida Mei. O Kunikida. Todos da agência de detetives ali são personagens carismáticos, bem legais. E tem um plot muito forte dentro da agência, principalmente com o Atsushi, que você vai ver que a máfia tá atrás do Atsushi por alguns motivos. Mas é um anime bem legal. Detetive, máfia, poderes, cara, é isso. Um shonen bem legalzão mesmo, com uma pegada um pouco mais agressiva. Tem umas mortes e enfim. é legal, recomendo altamente. Bom, então Trash Candy do Gran Rodeio do anime Bungo Stray Dogs. Escutem aí. O próximo anime é um anime que, misteriosamente, eu gosto pra caramba. É um anime do Estúdio Bones, primeiro ponto, eu adoro esse estúdio. Eu estou falando da segunda temporada do Concrete Revolution, que é o Concrete Revolution Shoujin Genso The Last Song. Pra quem não conhece o Concrete Revolution, ele mostra que existe uma terra, né, onde humanos normais convivem com super-humanos, e também alguns fenômenos paranormais de todos os tipos, que vai desde aliens, robôs, a uma espécie de Ultraman, demônios, fantasmas e até Mahou Shoujos. Aí existe uma agência do governo japonês, né, para esses super-humanos, né, que tenta identificar, algumas vezes combater e prender também caso essas espécies de meta-humanos deem problemas. Aí durante o anime você vê que tem uma certa alternância, né, na narrativa da história, que mostra eventos no presente e eventos no futuro em relação ao protagonista da história, que é um membro dessa agência do governo, né, chamado Hitoyoshi Jiro. Aí essa segunda temporada mostra essa parte do futuro do protagonista, no qual ele seguiu a vida como um vigilante. É legal pra caramba, cara, eu gosto. É uma história original, cheia de cores, uma explosão de cores, cheia de monstros, coisas de super-heróis, todos os tipos de aliens, robôs, uma história até que legal, alguns momentos confuso, mas eu gosto bastante dessa linha e dos personagens. Eu não sei porque eu gosto pra caramba desse anime, é uma coisa que não tem explicação. Eu não sei se todo mundo vai gostar. Ele é bem clichê em algumas coisas, mas é legal, cara, ele é bem legal. Ele tem uma mistura de tudo, cara. Vamos fazer assim, vamos pensar, que tipo de seres sobrenaturais, figuras lendárias, figuras de heróis a gente pode botar? Põe tudo num pote, joga tudo, a história da semana vai ser o quê? Pega alguma coisa do pote. Beleza, tem aliens. Então a história da semana, aliens. Próxima semana, fantasma. A história da próxima semana, fantasma. E por aí vai, cara. Tipo isso. É bem assim, uma explosão de elementos juntos, com muitas cores, uma história até que eu gosto, com uns personagens que eu curto bastante pra valer, e com um estúdio que eu amo. Então, eu acho que vale a pena, não sei se todo mundo vai gostar, porque não é pra todo mundo, eu tenho certeza. Vai ter um monte de gente que vai fugir, vai ignorar esse negócio, mas eu gostei bastante. Acho que você não viu, né, a segunda temporada, né, o Mugi? A segunda não, só a primeira. Mas tá bem legal, cara, tá muito bom. Bom, mas é isso. Então, o Arireru Dokoku da banda Zaki, a música de abertura da segunda temporada do Concrete Revolution. Vamos lá, escutem aí, galera. Ready to Keep on. bem, agora a gente vai com Egoist, outra banda que também eu gosto bastante, com Cabaneri of the Iron Fortress, que nada mais é Kotetsu Shoujou no Cabaneri. E é o anime que a gente vai falar, que é o anime novo da Noitamina, do mesmo estúdio que fez Attack on the Titan, na verdade em conjunto com o Production ID, né? Só que dessa vez sem o Production ID, não tem o Production ID no Cabaneri. É um trabalho original, só que não. Já vai criticar, é? Não, olha, eu vou falar, eu gosto muito de Cabaneri, é legal, muito bom, mas, cara, vou resumir. Cabaneri é Shingeki no Kyojin, só que você tira os titãs e coloca zombies, tá ligado? E o trem. E trem. Exatamente. Basicamente é exatamente isso. Se você já conhece Shingeki no Kyojin, a gente tem as fortalezas assim, onde tem os refúgios, e é por trás dessas fortalezas, dessas muralhas, de vez em quando encontramos zumbis, ok? Também tem os casos de invasão, essas coisas no Cabaneri, né? Só que qual que é a grande questão dele? O principal, ele acaba tendo um poder do Cabaneri, que é que ele chama os zumbis de Cabane, e os Cabaneri são os meio zumbis, as pessoas que controlaram o poder dos zumbis. E, cara, basicamente, eu vou falar assim pra deixar pra vocês assistirem o anime em si. É muito bom, ele acaba, assim, não sabendo como que lidar com tudo aquilo, porque os zumbis, eles são... Quando você é cotado como um possível zumbi, as pessoas começam a te olhar feio, falar, meu Deus, é um zumbi, mata ele, essas coisas. E aconteceu muito com isso, teve esse preconceito de não lidar com eles, porque eles eram meio zumbis, entendeu? É bem legal, tem um quê de preconceito ali no começo, depois você vai vendo mais as partes de lutas. As lutas são muito boas, a animação realmente tá impecável, gostei muito. Noitamina, pra mim, assim, quase sempre acerta, cara, quase sempre acerta. Acertou mais uma vez, muito bom. Então, se você tiver na dúvida se você vai assistir alguma coisa de Noitamina ou não, assiste o primeiro episódio. Se ele não te agradar, assiste o segundo e aí sim você dropa. Mas sempre dá uma chance pra Noitamina, mesmo que você olhe a sinopse e ache que é tipo meio meh. Porque eu, quando olhei a sinopse de Cabaneri, eu falei, porra, é Shingeki com zumbis. É Shingeki com zumbis? É! Isso aqui é bom! É legal! Tem uma história toda envolvendo, animação muito boa, legal pra caramba, aconselho altamente. Olha, eu gostei da animação, gostei da ação, gostei da música também. Se ele é tão bom quanto Shingeki, aí é decisão do espectador. Tem alguns momentos que tem uns pontos altos, tem outros que parece meio na média, mas ainda assim é um bom anime do bloco Noitamina, vale a pena ser visto. Se você vai adorar ele, já é outra história, mas é válido, é legal, eu gostei, mas é isso. Então, galera, a música Cabaneri of the Iron Fortress, da banda Egoist, do anime Kotetsujou no Cabaneri, tá? Escutem aí. Thank you. い身をそこにあるのは希望だ夜の目に映るもの強く願えそれは Próximo anime é de um anime que eu achei curioso, legal até, vai. É o Joker Game. E o que é o Joker Game? O Joker Game é um anime sobre espiões. A espionagem, né? Ele fala o seguinte, ó. No Japão, na década de 30, o governo japonês, ele criou uma agência de espionagem ultra secreta chamada The Agency. E sim, pra obter esses melhores espiões, todos esses recrutas sofreram um treinamento infernal. Então, assim, imagina, tinha dezenas, né, de pessoas sendo treinadas, né, pra entrar dentro dessa agência e somente 8 conseguiram passar pelo treinamento com vida e sucesso. Então é um negócio absurdo para se tornar o melhor espião que o governo necessita. E aí o anime a gente vê então a história de cada um desses espiões em missões ao redor do mundo, né? Então tem um espião daqui, ele tá numa missão, por exemplo, na Europa, outro espião que tá numa missão na China, tem outro que tá na região ali perto do Japão mesmo, na Ásia, algum lugar na Rússia e tal. A gente vê todo esse tipo de missões, né, que esses espiões têm que fazer. Tem tentando obter informações, infiltração, extração de dados ou de pessoas até, né? E evitar que eles sejam pegos. Então tem toda uma mistura de jogo de gato e rato em alguns momentos. Algumas coisas assim que eles enganam as pessoas, né? Que eles estão ficando de olho para obter aquela informação que eles necessitam e sem serem pegos, né? Como um espião. Então é aquela coisa cheia de intrigas, cheio de altos e baixos, uma ótima animação. Então é legal para quem gosta dessa parte assim de espião. Ver como o mundo pode funcionar num espião. Não tem nada assim de ação absurda. Não é porradaria, não é tiro, não é morte, não, toda hora. Então tem que ver como o espião age de verdade, né? Quando ele tá infiltrado. E como esses espiões são baita espiões. Conseguindo enganar até outros espiões de outras agências, de outros governos. É incrível. É legal demais. Então se você gosta, você vai amar esse anime. Se você acha ele tedioso, também vou entender. Mas é isso. Acho que você não viu, né, Mugini? O quê? Joker Game? Não. Não. Eu assisti o primeiro episódio e parei. Ok, então tá bom, entendi. Não porque eu não gostei, mas porque não deu tempo. Ok, bom, mas é isso, galera. Então fiquem com a música de abertura do Joker Game, o Reason Triangle, da banda Quadrangle. Escutem aí. Yeah. Agora vamos ao anime que, pra mim, foi um dos que eu mais gostei da temporada. Não foi o que eu mais gostei, mas foi um dos que eu mais gostei. Vamos falar de Kiznaiver, com a música Lay Your Hands On Me, de Boom Boom Satellites. Olha, música muito boa, pra começo de conversa, excelente. Adorei a abertura, legal pra caramba. Cara, essa abertura é meio psicodélica, cara. Muita luz. Não, a abertura é psicodélica. Muita luz, cara. É que, na verdade, me lembrou baladinha. Fazia tempo que eu não pegava nada de baladinha. Pois é. Entendeu? Né? É uma música, não é rock, não é pop. É uma baladinha. Uma baladinha. Uhum. Bem psicodélico, isso mesmo. O anime, cara, é um anime excelente, cara. Eu gostei desse anime do primeiro episódio até o último. Mais um anime que é original. Não tem mangá, não é baseado em nada. É um anime original. Estúdio Trigger. O estúdio é o Trigger, exatamente. Esse estúdio, eu tô gostando muito dele. Vamos lá, pra começo. Quem não sabe, esse estúdio é o mesmo que fez Kill la Kill e os ovas de Little Witch Academia, que eu acho que são as coisas mais famosas desse estúdio, porque não é um estúdio que faz muita coisa, né? É recente, né? Recente. Ele fez No Battle, mas eu acho que a única pessoa que gostou de No Battle fui eu. Eu gostei também, vai. Pera aí. Puta, valeu. No Battle, o melhor poder do fogo que não faz nada, tá ligado aqui? Ah, demais. Enfim, tirando o que o estúdio já fez, Kiznaiver, o que que acontece? A gente passa num mundo, digamos assim, presente, um pouco mais futurístico, nem tanto. Eu acho que, assim, é um futuro, digamos, alguns 5 anos a mais. Que eu sinto que tem um pouco mais de tecnologia, mas não absurdamente. E a gente tá no Japão, e numa escola tradicional do Japão, a gente tem alguns alunos que vão se conectar. Alunos que não se conhecem basicamente nada com nada. Não tem tanto laço entre eles. E esse laço vai surgir, porque uma certa Sonohara vai fazer a união desse laço. Ou seja, o que que acontece? Pessoas que estão na mesma sala de aula, que não se conhecem, vão acabar se conhecendo e se conectar pelos sentimentos. O que uma sentir, a outra sente. Geralmente mais focado na questão dor no começo. Ou seja, tomei um tapa na cara de alguém. Todas as 7 pessoas envolvidas nesse laço vão sentir esse tapa na cara, ok? Eu caí da escada. Todos os 7 envolvidos vão sentir as dores de quem caiu da escada. Até essas dores acabar virando as dores de sentimento mesmo. Elas poderem sentir o que cada um está sentindo naquele momento. E, basicamente, você vai ver o que é esse laço que criou entre eles, esse Kiznaiver, que é essa união entre eles, gera. Porque tem muito passado em todos eles, mais ou menos. Eles têm que se ajudar, eles têm que entender o que cada um está passando. Vários chips, assim, eternamente chips. Pode fazer uma bagunça na sua mente. E, cara, é muito bom. Eu aconselho altamente, ainda mais pela animação. Tá muito bonito o traço. O Studio Trigger, na verdade, sempre faz um traço bonito e eu gosto. Recomendo. E se deliciem, porque é muito legal essa questão de amizade que se gera. Eu gosto muito de animes de amizade, tipo One Piece, tá ligado? Falar da amizade. E esse anime fala muito da amizade. Demais. De como pessoas que podem se conectar, mesmo você não conhecendo aquela pessoa, passando um tempo com ela, você vai descobrindo que aquela pessoa tem, se conhece ela a ponto de virar amigo, entendeu? É uma coisa muito legal, eu gosto demais desse tipo de plot. Cara, foi uma ótima surpresa, eu não conhecia, ficou legal pra caramba, escrito pela Mari Okada, que eu adoro essa mulher, cara, essa roteirista. Gostei, e cheio de fios em alguns momentos. Porra, fios, uma choradeira em alguns momentos. Sério, eu antigamente não era um cara que fazia chips, tá? De uns tempos pra cá, eu tô virando esse cara que faz chip agora também. E nessa série, eu, minha cabeça e meu coração ficaram confusos, porque eu não sabia com qual chip eu queria ficar. Mas enfim, né? Lay Your Hands on Me, da Boom Boom Satellites, do anime Key Sniper. Escutem aí. Próximo anime, Mugi, se você gostou desse anime do Estúdio Trigger, cara, o próximo é muito louco, porra. Não sei se você viu. Eu assisti um pouco, mas não terminei. Cara, é muito animal, é muito engraçado. O Estúdio Trigger tá de parabéns fazendo um negócio desse. É o Uchu Patrol Luluco. Porra, demais, esse sim é um anime nonsense. Bem aquela pegada que o pessoal desse estúdio faz, sabe? Tipo Kill la Kill. Ou a mesma equipe que já fez o Tengen Toppa Gurren Lagann também, cara. Que é a mesma equipe, no fim das contas. Ele fala assim, ele é um anime curtinho, tá? De 7 minutos com 13 episódios, mas é louco o suficiente. Ele fala que tem uma garota chamada Luluco, que ela tem 13 anos, é uma estudante. Ela mora em uma cidade, né, que ela é uma zona especial que permite a moradia de aliens. Um monte de criaturas espaciais moram tudo junto nessa cidade. Aí ela mora junto com o pai, que ele é um patrulheiro espacial, trabalha pra uma agência do espaço, né? Aí um dia esse pai, ele é acidentalmente congelado e ela acaba tendo que virar uma patrulheira espacial no lugar do pai, querendo um dia descongelar o pai dela. Aí ela se mete em cada toda enrascada, muitos problemas. E ela tem uma roupa, cara, que é louco. Ela é uma roupa que de repente vira uma arma. Porra, a perna dela vira o cano da arma, o corpo dela vira o corpo do resto da arma. E ela atira uma arma laser gigante. Porra, tem os companheiros de patrulha espacial, né? Tem um garoto chamado Nova, que ela tem um amorzinho, crush. E o cara tem personalidade de nada. Cara, aham, legal, maneiro, pô, tá bom. E ela tem esse crushzinho. E tem uma outra parceira lá, a Midori também, que é uma alien, cara, que, gente, ela também é louca. Ela tem a mãe da Luluco, que é uma pirata espacial maluca, porra louca também, que ela vai brincar. E tem toda uma missão depois de tentar salvar a cidade de piratas espaciais, de aliens. Porra, é louco demais esse anime. É muito... Nonsense. É nonsense. Nonsense. É nonsense. Nonsense. É engraçado nonsense pra caramba nos momentos. Cara, Trigger, ele já mostrou a qualidade de nonsense que ele pode fazer com o pouco que ele já mostrou, entendeu? Não, tem... É muito bom. Tem um momento no anime, um certo episódio, que eles fazem total referência a Kill la Kill, porra. Aparece, sim, as linhas, aparece, toca aquela... Aparece o negócio da cabeça, tá ligado? Toca aquela música lá, Don't Lose Your Way, cara. É, ficou louco demais. Tem um finalzinho, uma referência ao Little Witch Academia também. Porra, é demais esse anime. Eu gostei pra caramba. Vale a pena ser visto. Se você gosta de Studio Trigger, você tem que ver esse negócio. Ele é rapidinho pra ser visto. É maneiro. Eu gostei. Uma ótima surpresa nessa temporada, na minha opinião. Cara, eu não poderia não tirar esse anime daqui dessa playlist. Vamos, Deus. É muito legal. Então, ó, fique aí com essa música de abertura aqui. O fim, eu gostei. Vai também. O Climax do Heijitsu, da Fujiroki Ukari, do anime muito louco nonsense chamado Uchu Patrol Luluco. Tá bom, galera? Escutem aí. あの日でっち上げたような夢だった今日を生きている人類は人生は自分次第 agora eu vou ser rápido, porque não precisa falar muito disso agora. Você só precisa sentir. Vamos de Coolest, de Customize, do anime Sakamoto Desuga. O anime simplesmente mais nonsense da temporada, porque eu acho mais nonsense que o Tio Patrão, tá? Não sei se você concorda comigo. Não, não. Mas ele é muito legal, o cara é cool. Mano, ele é coolest. Muito bom, velho. Ele é muito coolest, ele é muito demais, ele é muito assim, cara, pensa no seguinte, a gente é apresentado a uma escola normal, aonde a gente tem um aluno chamado Sakamoto. O Sakamoto, ele é Deus, porque tudo que ele faz é demais, ele faz a níveis, assim, absurdamente fodas, tá ligado? De tudo. Assim, imagina o seguinte, ele vai comer macarrão, mas ele não come macarrão, ele come macarrão feito um rei, tá ligado? Fazendo pose, chupando macarrão de um jeito que, quando ele chupa, ele termina levantando a cabeça e fazendo brilhos ao redor dele, todo mundo fala, oh! Tá ligado? O cara é muito stylish, o cara é mexe da pose, o cara é muito cool, esse, as menininhas ficam gritando. E ele não é babaca. Não é. Ele não é não, babaca. Não é. Ele simplesmente, porque geralmente quando você tem um anime onde o cara é o cara, tipo, centro das atenções, é o bambambam, essas coisas, ele acaba sendo, tipo, o cara babaca, tá ligado? Não, o Sakamoto, pelo contrário, ele é cara legal, tá ligado? Ele ajuda as pessoas quando precisa, ele faz o coolest dele pro lado bom da vida, tá ligado? E é impressionante. Esse anime, ele me ganhou com a cena da cadeira. É o primeiro episódio que eu preciso falar. A cena da cadeira é o seguinte, gente. Tem uma galera que não gosta muito do Sakamoto porque ele é cool demais, então... As menininhas ficam caindo nele. É, as menininhas ficam caindo em cima dele. E os meninos, os caras da sala falam, porra, como assim? Eu vou zoar esse cara porque aí ele vai ser zoado e vão parar de olhar pra ele. Aí, simplesmente, cara, ele vai sentar e puxa a cadeira dele, sabe? Todo garoto já fez isso com alguém ou já fizeram com você. Isso é inegável. Alguém vai sentar, você puxa a cadeira. A pessoa vai e cai. Mano, ele ia sentar, só que no momento que ele ia sentar, ele percebe que a cadeira não tá lá e ele faz como se ele tivesse sentado numa cadeira invisível. E isso sendo segurado por uma perna só. Eu, caralho, como você consegue isso, Sakamoto? Ele fica sentado numa posição muito style, numa cadeira invisível. É impossível o que ele faz, cara. Ele nunca é pego de surpresa. Ele não nunca mesmo. É pego de surpresa. Não. Ele sempre tem um plano A, B, C, D e E. Até o Z. É um anime de comédia e a maior surpresa dessa temporada. Eu acho que é o anime que a galera mais curtiu em relação à comédia. Sim. Tem uma galera que não sabia do que se tratava. Quando viram, falou: cara, que foda esse cara. Que foda esse anime. É legal pra caramba. E eu gostei também muito desse anime. Nossa, acho que é o melhor de comédia mesmo nessa temporada. Que eu adorei. É, cara. É isso, então, galera. Ó, Coolest do Customize, o anime Sakamoto Desuka. Escutem aí. Friends, I should know that I'm still. Scabbing, so no, I'm a fair, very fast. Dance, floor, I'm a tension. Kai, O próximo anime é um anime de uma obra que a galera já conhece. É um anime de poses. Muitas poses e muitos nomes de bandas de rock. É o anime que eu estou falando, é mais um do JoJo Bizarre Adventure, dessa vez do Diamond is Unbreakable. Então, JoJo é uma obra do Hirohiko Araki, que todo mundo já deve ter ouvido falar desse cara, talvez. Ou se você não ouviu falar desse cara, pelo menos já ouviu falar das obras de JoJo, né, cara, que é, como que falou, cheio de pose. Muitas poses, toda hora. É popular pra caramba. A gente já fez um podcast de JoJo, escutem. Mas a gente vai falar agora deste arco que é novo agora, né? Estreou nessa temporada. Ele é o quarto arco do JoJo, após o Phantom Blonde, o Battle Tendency e o Stardust Crusader. Dessa vez, o protagonista é o Higashita Josuke. E ele mora na cidade de Morio. E aí, ele controla um stand, que é chamado de Crazy Diamond. O que, que faz esse stand? Ele retorna a forma original qualquer objeto que ele soca, né? Então, se tem um muro, ele socou o muro foi destruído, instantes depois o muro vai voltar dessa forma verdadeira, original. Se tem uma pessoa machucada, ele dá um golpe na pessoa, essa pessoa volta a sua forma assim, com a sua saúde voltando ao normal. É legal, é muito útil e um monte de outras coisas também, né? E no meio dessa história a gente vai ver então todos os vilões que vão aparecendo nessa cidade causando problemas. Ele tem os amigos também, né? Que tem o Koichi, tem o Okuyasu e também tem a volta do protagonista, né, da série anterior, o Jotaro Kujo. E aí, esse é um anime, então, todo esse arco, né? Todos esses problemas acontecendo nessa cidade que a gente foi vendo, com todos esses vilões aparecendo, causando problemas, destruições, algumas mortes. Então a gente vê Josuke e seus amigos tentando combater todos esses vilões. É um anime, assim, que vai ter 39 episódios, então já foram um terço do anime que a gente já apresentou nessa temporada e vai continuar. E, cara, é um anime que eu gostei bastante. É um anime que agora eu tô acompanhando o JoJo. Eu confesso que eu não vi os outros JoJos com tanta intensidade. Eu vi poucos, mas esse JoJo tá bem legal. E a sua música de abertura, que é uma música meio disco, cara, não sei dizer como que é, pegada, sei lá, anos 80, a música é o Crazy Noise Bizarre Town da banda Dedu. Se você for ver, você vai achar ela muito engraçada, muito legal, cheio de cores também, pessoas dançando pra valer, aquela pegada, como já disse, meio de disco, estranho pra caramba, cara. Baladinha antiga. Aham, com a mão um pouco agitada também. É um anime legal pra caramba. Estou curtindo esse JoJo, eu quero acompanhar o restante. Não tem todo aquele traço do aquele JoJo filmes antigos, caras mega musculosos, gigantes, com aquela figura gigante estranha pra caramba. Esse aqui é um desenho mais suave, mas ainda assim, gostei. E com todas as piadas que tem em Jojo e todas as poses também. Então, vale a pena ser visto, eu acho. Pra quem é fã de Jojo, deve gostar também. É um arco legal. Então, fique aí com a música Crazy Noise Bizarre Town, da banda The Duo, do anime Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Tá bom, galera? Escutem aí. Agora vamos para o anime que eu acho que era o anime modinha, digamos, da temporada, porque todo mundo tava esperando, tá? Vamos falar de Boku no Hero Academia, que tem a opening feita por Pornografite. Dede! Fazia muito tempo que eu não escutava Pornografite também, gente. Enfim. Mas Boku no Hero, pra quem não conhece, é um mangá, né? O anime, ele é baseado em um mangá bem conhecido pela Shonen Jump. E era um anime que, quando estava em mangá, era uma coisa que todo mundo queria. Todo mundo falava, precisa ter anime Boku no Hero, precisa ter anime Boku no Hero e essas coisas. E veio o anime de Boku no Hero. Mas qual que é a pegada de Boku no Hero? Vivemos num mundo onde praticamente todos têm poderes especiais. Todos, quase todos. Assim, 98% da população tem poderes. E o que acontece? Se 98% da população tem poderes, acaba que a gente tem uma grande quantidade de vilões, e com uma grande quantidade de vilões, a gente acaba oficializando uma profissão chamada herói, ok? Os heróis, eles acabam, assim, desde o começo, quando eles estão, assim, frequentando a escola, eles já querem ir para as academias de heróis, para você se formar como um herói desde de pequeno, entendeu? Desde adolescente, você já tem esse intuito de se transformar em um herói. E o nosso protagonista também tem esse intuito de ser um herói, de ir para a academia de heróis. Só que tem um grande porém, ele não tem poder nenhum. Ele está naquela parcela dos 2% que não tem poderes. E por isso ele é bem assim, digamos assim, não antissocial, ele é tímido, entendeu? Ele acaba sendo um pouco retraído, ele não se comunica tanto, ele fica naquelas. Ele pensa naquele cara bem nerdzinho que tenta fazer tudo, mas todos os outros são melhores porque tem poderes, mas ele não tem. E ele tem o ídolo dele, que é o All Might. O All Might é o herói mais conhecido e é conhecido como o símbolo da paz. Acaba que o All Might conhece o Midoriya e eles criam um laço onde o All Might vai treinar o Midoriya. O Midoriya acaba ganhando poderes, não vou explicar até tão como, se bem que eu não acho que isso é tanto spoiler, e ele acaba entrando pra academia. E aí a gente vai tendo o desenvolver de todo um, assim, de todo o ápice do Midoriya, que você vai ver que ele é muito bom, ele tem uma personalidade muito forte, muito marcante. Eu gosto muito da personalidade dele. Atualmente no mangá, ele se provou ser um cara foda, porque assim, ele quer ser um herói, custe o que custar. Cara, muito bom. Vai ter uma segunda fucking temporada, já foi confirmado antes de encerrar a primeira, foi confirmado uma segunda temporada pra o final desse ano, ou seja, essa temporada que tá começando agora, não tem Boku no Hero, na próxima já tem, de novo. E cara, Boku no Hero é demais, cara. Quem não conhece, assista o anime, leia o mangá, vá pra loucura, como eu falei, se delicie, porque é muito bom. Eu gostei muito desse anime do Boku no Hero Academia. Primeiro porque é do estúdio Bones, eu sou fanboy desse estúdio, cara, eu adoro esse estúdio, faz coisa boa. É aqueles bem fanboy de outro estúdio. Ia ser melhor se fosse a animação da Madhouse, aí eu não ia reclamar das animações. Só que se fosse Madhouse, a segunda temporada não ia vir nunca. Então, realmente. Pô, daqui a anos. Realmente. Estúdio Bones, pode ter certeza, daqui a uns 3 meses vem a segunda temporada, porque eles fazem isso mesmo. Ainda bem, cara, ainda bem. E vai vir de um arco muito legal a segunda temporada, né? Mas sim, é uma história que eu gostei bastante, acabei me atualizando com o mangá, que tá legal pra caramba, os arcos atuais, os eventos recentes, mas assim, este anime está, eu acho que foi bem feito na sua medida, foi legal, tem muitas batalhas, treinamentos, histórias que são boas, e uma música que eu gostei, até que eu gostei bastante, vai, Pornografite. Essa música de abertura é legal, e a música de encerramento também é legal. Isso, isso, obrigado. Eu precisava falar, porque a música de encerramento de Boku no Hero, eu acho melhor do que a abertura. Fazia muito tempo que eu não pegava e escutava sempre todos os encerramentos de um anime. Eu sempre pulava, acabou o anime, fechou e já era. Agora, a música do Indy tá demais, cara, demais mesmo. Essa música Heroes é legal pra caramba. Mas a música que a gente vai tocar aqui é a música de abertura, o The Day do Pornografite. Não tem jeito. Escutei? Fala-me how make you make. 部屋などは幻想を一人やるステップアップ語るのは天下国家異常階段で爪を取る明日はどうしたなんて明日 O próximo anime é de uma franquia que eu gosto bastante. Eu gosto, sinceramente. Cheio de música. Eu adoro esse tipo de anime. Bom, estou falando do Macross Delta. Esse aqui é mais uma história do Macross. Dessa vez ele acontece 8 anos após o Macross Frontier, que também é muito bom. Cheio de música também. Aqui nesse anime, ele fala que existe uma doença misteriosa no mundo no espacial, chamado The VAR Syndrome, que deixa as pessoas com um ataque de ira incontrolável. Existe um meio de suavizar uma espécie de cura, que é o seguinte... Mas canções cantadas por um grupo de idols, né? As Valkyries. Que elas conseguem controlar esses infectados com as suas canções. Essas Valkyries são um grupo de idols. E também são um esquadrão meio que militar. E elas trabalham, na verdade, junto com um esquadrão militar. Um time de pilotos de mecha, né? O Esquadrão Delta. E eles estão sempre em combate contra um reino inimigo, né? Que quer iniciar essa guerra. Então é o seguinte. O que é sempre o Macross? O Macross, às vezes, eu falo que tem uma espécie de tripé, né? Que sempre se mantém, você vai ver sempre no Macross. Tem os mechas, que na verdade esses mechas são naves, jatos e que de repente esses jatos podem ter braços, pernas, né? Se faz uma transformação tal, mas a maioria se vê brigas mesmo com esses jatos, né? Trocando tiros entre jatos inimigos. Também outra parte do tripé que tem muita música e a música ela é essencial pra contar a história. Então essa música ela é usada pra derrotar os inimigos. Assim como foi no Macross Frontier, assim como foi no Macross 7 e também tem um triângulo amoroso, que é sempre assim, né? O triângulo amoroso pelo piloto protagonista, o Hayate, a cantora, a Freya e uma piloto lá também, a Mirage. Então a gente vai vendo bem essa parte desse triângulo, cara, que é muito legal. Pra quem já viu alguns Macross da vida, né? O Macross 7, o Macross Frontier, você vai ver que voltou a fórmula, cara, do Macross Delta. E eu achei legal. Tem umas monte de músicas que viciam. Tem uma música que toca no final do primeiro episódio, cara, que essa música não desgrudou chiclete. Fiquei até assim desesperado. Por favor, sai música. Essa música não desgruda, mas é muito viciante. Eu gosto bastante do Macross. E cara, é sempre um fenômeno quando tem uma temporada de Macross chegando. Tem todo um trabalho pra escolher elenco, músicas do estúdio ali, trabalhando bastante com uma animação que eu acho muito legal. E pra quem gosta de mechas e músicas, vai adorar esse Macross Delta, que tá muito legal até o momento, né? Espero que ele termine bem. Mas é isso, então fiquem aí com a música de abertura, o Ichido Dake no Hoinara da Valkyrie, né? As mesmas cantoras que estão aí nesse anime, as mesmas seiyus do anime Macross Delta. Boa recomendação, escutem aí. Ichido dake no koi nara kimi no naka de osobou wagamama na kissu wo shiyou. Beleza, pessoal. Agora sim, pra mim, vamos pro anime revelação dessa temporada. É o anime que ninguém esperava, eu acho que ninguém esperava. E que pra mim foi o melhor anime da temporada. Meu queridinho. Ele é melhor que Kiznaiver. Eu adoro ele. Tá? Porque, cara, esse anime é demais. A música é Redo, de Konomi Suzuki. E é o anime RE0, Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Ou simplesmente RE0. Cara, esse anime pra mim pegou de surpresa, totalmente desprevenido, e já pegou assim tipo, com uma força muito forte, porque o primeiro episódio é um episódio duplo, né? Então ele já te taca assim na cara, assim tipo, olha, é tão bom esse cara que você vai precisar de dois episódios agora já pra, tipo, se viciar nessa porra. Entendeu? E basicamente vamos àquela pegada de mundo de RPG, só que não é um RPG, não pense em RPG, na verdade. Um mundo diferente do mundo atual, onde tem bruxas, magos, cavaleiros, essas coisas. Só que nesse mundo, a gente vai ter o nosso personagem principal, que ele morava em Tóquio, ele morava no Japão, e depois que ele saiu de uma loja de conveniência, ele se deparou já nesse mundo. Do nada, assim, ele entrou nesse mundo, ok? Ele é um tipo Nito, né? Então, ele sempre sonhou em acontecer alguma coisa assim com ele, e ele já pensa assim, ah, vou achar quem me invocou aqui nesse mundo, não sei o quê. E acaba que ele vai se envolvendo e conhecendo pessoas nesse mundo, e logo no começo ele se envolve com uma trama, então assalta ele, algumas coisas do gênero. Mas qual que é a pegada desse anime? Não é um spoiler isso que eu vou falar, eu não considero isso spoiler, mas é uma coisa que você vai conviver isso constantemente nesse anime. Esse protagonista, ele tem um certo poder dentro desse mundo, que é o poder do checkpoint. É como se ele estivesse realmente dentro de um jogo. Por quê? No momento que ele morrer naquele mundo, ele vai voltar pro último checkpoint que ele tinha. Ele não sabe onde que esse checkpoint tá. A gente também não, a gente fica perdido. Atualmente eu não sei em qual é o checkpoint atual que ele está. Mas acontece que sempre quando ele morre, ele volta e ele pode refazer tudo que ele fez até aquele presente momento, pra poder dar certo o que ele quer fazer. E isso, cara, é impressionante, porque ele é um cara persistente. Eu tenho que falar que ele é um cara persistente. Essa é a pegada desse anime. É assim, você vai se apegar muito a ele pela persistência dele, pelo que ele quer fazer, pela vontade dele de ajudar as pessoas, a ponto dele morrer, se sacrificar pra poder ajudar as pessoas a entender o que tá acontecendo e, caso, ter que necessário morrer de novo e fazer as coisas acontecerem certo, porque esse cara só se fode. É impressionante. É muito bom esse anime. Muito bom mesmo. Ele tem uma parte de mistério, tem uma parte de heroísmo também. Tem política. Política, intrigas, tentar descobrir quem tá matando ele, ou como ele pode se salvar, ou melhor dizendo, como ele pode resolver essa situação sem morrer, porque ele também, ele tem essa virtude, né, de querer ajudar as pessoas, se importar com algumas certas pessoas, ver as pessoas chorando, triste pra caramba, e ele se importa muito. Alguns momentos, então, que você fica, meu Deus, esse cara é foda, ou assim, ele merece essa situação, ou você fica com dó de alguns personagens, e ele shippa pra caramba alguns momentos também, alguns personagens. É, eu confesso que o meu ship nunca vai acontecer, né? Mas... eu também não. Então você tem o mesmo ship que eu também mereço. Não. Por quê? Porque ela não é protagonista, né? Mas fazer o quê? É, exatamente. Então, mas é um anime que, assim, o meu queridinho dessa temporada. Eu amei com esse certeza. Anime, cara. Ele é muito legal, porra. Eu virei fã desse anime. Toda semana eu tô vendo, tô ali. Para tudo, vou ver o anime. Ok, chega, depois eu volto. E eu fico surtando. Meu Deus do céu. Sabe uma coisa boa, Seiji? Ah. Ele não tem mangá. Mas ele tem light novel. Ele tem novel, ele vem de novel. Mas eu não tenho costume de ler novel. Você tem? Eu não. Geralmente, quando tem light novel, ou até visual novel, eu não vou atrás. Eu espero sair pelo mangá. Pelo anime, desculpa. Vai ser um anime de 25 episódios. Atualmente tá no terceiro arco. O primeiro arco ficou legal. O segundo arco, eu adorei aquele arco. E o terceiro, quero ver o que vai acontecer agora. Quem sabe, né? Se for tudo isso mesmo, né? A gente não pode alongar um pouco mais esse papo, falar um pouco mais solto, né? Com mais pessoas. pessoas. Ah. Aqui, né? Enfim, deixar essa oferta no ar. Olha aí, se ele terminar excelente, eu vou querer gravar um podcast desse negócio, sabe? Então. Então, vamos terminar essa playlist, galera, escutando essa música muito legal. Espero que você tenha gostado dessa playlist. Se tem outros animes que você viu, você gostou, comenta, manda link, fala deles. Tem um monte aí que eu vi, eu também gostei bastante. O Flying Witch, o Shonen Maid, o Bakuon, Kurumukuru, o Haifuri, Netoges, segunda temporada do Shuto Tora, até o Mayoiga, mas o final dele é uma merda, então ok. O Mayoiga é uma merda do início ao fim. Não, não, ele é, tem momentos que ele é legal, vai. Não, e eu me forcei a assistir essa porra. Não é que não é uma merda, ele leva uma nota 6. Se não fosse o final dele merda, ele seria bem melhor, viu? Não. Bom, mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então vamos acabar essa playlist pra valer, escutando essa música de abertura do anime ReZero. Música Iredo, da Konami Suzuki. É isso, galera. Valeu. Escutem aí. Falou. Fui. Falou! ¡Suscríbete al canal!